olha amor, quero me entregar todinho pra você. Olha amor, és meu paraíso, és meu bem querer. Olha amor, o meu coração tem muito pra te dar. Vem pra mim, que ao jardim do Éden eu vou te levar. Olha amor, quero me entregar todinho pra você. Olha amor, és meu paraíso, és meu bem querer. Olha amor, o meu coração tem muito pra te dar. Vem pra mim, que ao jardim do Éden eu vou te levar. Pra nos amar, nos entregar, desfrutar nossos desejos, na linda luz do luar, se entregar no longo beijo. A noite é linda para nós, sem fronteiras para o amor. És minha fruta do pecado, da maçã tens o sabor. Sua pele é macia como lã, a sua boca tem o gosto da maçã. Pois você, amor, é tudo pra mim, és minha fruta do pecado, o amor sem fim. A sua pele é macia como lã, a sua boca tem o gosto da maçã. Pois você, amor, é tudo pra mim, és minha fruta do pecado, no amor sem fim. Amor sem fim.